Onde está a voz de histerismo de Fred Mercury? Onde está o som da guitarra de Jimi Hendrix? Onde está o jazz envolvente de Billie Holiday? Onde está o saxofone de Charlie Parker? Onde está a voz e complexo de Janis Joplin? Onde está o sonho de paz do Beatles, John Lennon? Drogas matam, meu amigo, só Jesus te dá paz. Não procure paz nas drogas, só Jesus te satisfaz. Não destruas tua vida como alguns amigos teus. Deixe as drogas enquanto é tempo, venha logo para Deus. Onde está a voz do reinado de Elvis Presley, que nasceu em um lar cristão e desprezou Jesus? Onde está o charme, o talento de Marilyn Monroe? Onde está a voz meiga, magia de Elis Regina? Onde está a irreverência de Raul Seixas? Onde está o protesto ingênuo do jovem Cazuza? Drogas matam, meu amigo, só Jesus te dá paz. Não procure paz nas drogas, só Jesus te satisfaz. Não destruas tua vida como alguns amigos teus. Deixe as drogas enquanto é tempo, venha logo para Deus.